adormeceu, espero não volte a acordar. Sentado à beira-mar, olhando o horizonte, deixo a promessa de um dia cá voltar. A ilha dos amores.